me preocupar o que se passa com as pessoas. Eu cheguei à conclusão que é melhor ficar de boa. Paralelos não se cruzam, você não tem que mudar. É melhor eu cair fora. Eu não preciso optar, mas na verdade já estou cansado de apostar nas figuras que um dia me fizeram acreditar. Porque será que antigamente tudo era melhor? Esse mundo, nossa vida e o futebol.